O Ministério Público de Minas Gerais, em conjunto com o Ministério Público Federal, recomendou ao secretário de Educação do Estado que coíba intimidações e ameaças a professores e alunos decorrentes de divergências políticas ou ideológicas. Também foi recomendado que os casos que chegarem às Secretarias de Educação de Minas Gerais e de Belo Horizonte, cujas providências administrativas não forem suficientes para a solução do problema, sejam encaminhados imediatamente ao Ministério Público. As recomendações visam fazer frente aos recentes episódios que representam, em tese, violação a princípios legais do direito à educação. A prática é contrária ao que estabelece o artigo 206 da Constituição Federal, que prevê que o ensino deve ser ministrado com base na liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, no pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e na gestão democrática do ensino público. Em Juiz de Fora, o MPMG também ajuizou uma ação civil pública que visa garantir o direito dos estudantes de escolas públicas e particulares. A medida decorre da implementação por pessoas físicas de um serviço ilegal de controle político e ideológico da atividade docente. A ação demonstra que na segunda-feira, 29 de outubro, um dia depois do segundo turno das eleições presidenciais, os requeridos divulgaram em contas nas redes sociais um canal telefônico de mensagens digitais de comunicação sem qualquer amparo legal, estimulando os estudantes a enviarem vídeos das aulas de pretensos professores doutrinadores. Para o MPMG, os requeridos implantaram um canal ilegal de recebimento de delações informais anônimas, objetivando impor um regime de medo nas salas de aula, o que não é permitido pela Constituição. O Ministério Público pede que os responsáveis pela publicação sejam condenados por danos morais coletivos. O valor deverá ser destinado ao Fundo para Infância e Adolescência. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Theo Felipe.